O Iconas, antes de tudo, tá belo, tá lindo, tá bonito de se ver, tá estético. A gente vê toda a apresentação e toda a organização, desde o nome aqui da secretaria, na coordenação, nas portas da sala, tá bonito de ponta a ponta. É, o Iconas, o oitavo Iconas, ele vem no momento de, como a nossa coordenadora Leninha falou, no momento de renovação dos ares da asa, um momento de novos contratos, um momento de amadurecimento da parceria, organizações da sociedade civil e Estado. E, nesse sentido, ele traz o debate para várias populações de todo o semiárido. Então, dos 9 estados, a gente tem técnicos, tem pesquisadores, tem agricultoras, tem agricultores, todo mundo se envolvendo nesse debate, pensando os rumos do semiárido, trocando experiência das estratégias. Ontem a gente teve visita em várias cidades do norte daqui de Minas Gerais, pudemos ver experiência interessante no que diz respeito à comercialização, o que diz respeito à convivência com o semiárido, o manejo de nascentes, experiências de ater. Então, assim, ele está dando conta de trazer todo esse debate e envolver todo mundo nesse debate. Então, acho que sim, o oitavo Iconasa está dando conta, até no nosso hoje penúltimo dia, desse avanço. Os grupos acabaram hoje de discutir aquilo que viram ontem, né? Amanhã temos uma plenária, vamos discutir, o governo vai estar aqui presente, a sociedade civil vai falar direto com o governo. Mas eu também acho que, mais de tudo, esse é um momento marca. É o primeiro Iconasa de Minas Gerais. Minas Gerais recebe o Nordeste brasileiro em sua casa. Há uma beleza nisso. Quem vive, quem vê, em cada esquina do encontro, numa feira de trocas, você vê a beleza dessa troca de cultura, né? Então, a gente tem a população desde o Maranhão até Minas Gerais conversando, ribeirinhos, gerazeiros, agricultores experimentadores, agricultoras de diversos movimentos. É isso que é a vida e onde pulsa o Iconas e pulsa o semiárido. Eu sei que ainda segue até amanhã, nós estamos em andamento, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta a você, inclusive agradecer a sua presença. Eu sei que você está muito agendado também, mas foi gentil em ceder esse espaço de vir até aqui para nós. Sei que me antecipo, mas eu preciso fazer essa pergunta. Qual é o ponto forte que o Rafael está levando do oitavo Iconasa? O que está marcando você? O que você já sentiu até agora que, puxa vida, é isso que pulsa, é isso a manifestação do povo? Eu acho que é o amadurecimento, como eu falei, da nossa sociedade civil. E, assim, quando eu falo amadurecimento da nossa sociedade civil, é de ponta a ponta dos participantes. Então, assim, passando por técnicos, agricultores, todo mundo entendendo essa parceria do Estado como uma obrigação de reconhecer as organizações da sociedade civil como fundamentais para a construção de um outro país. Todo mundo, você vê a fala, ontem a gente teve um debate do marco regulatório, agricultores lá falando, olha, nós estamos aqui, nós sempre estivemos e continuaremos, e não haverá um outro país se não passar pelas mãos dessas famílias, dessas pessoas que fazem o semiárido. E, como disse também nosso presidente, na posse dele, nosso vice-presidente Carlos, não só um outro semiárido, mas uma outra nação, que através do nosso semiárido a gente vem construindo. Então, acho que é isso que marca. O que marca, para mim, é um amadurecimento, está claro para as pessoas. Cada dia mais não é só um direito, mas é um dever o Estado assinar, ter como compromisso e parceria as organizações da sociedade civil, o povo, o campesinato, que recupera a nascente, que mantém as nossas matas em pé, que mantém o nosso solo livre de veneno, que fala, há um outro Brasil possível.